Gotta pick him up. Trip 5557, decolou os 27, o controle em 120.8, boa noite. 208 para trabalho a todos. E 5557 decolado, se autorizado voa com referência direita print. Trip 5557, contata a dana decolagem, submanteia 360, saída da AEL, autorizado direto Leda. Direto Leda 5557. Trip 5557, o centro solicita que o senhor suba e mantenha 320, direto bridge. Direto bridge, 320, 5557. Papa Romeu Romeu Golf, chama Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Dia, bom voo. Trip 5557, prossiga. Pedir uma gentileza para a senhora, tá? Com coordenar junto ao centro, se existe a possibilidade de mantermos o eixo da depois do Luna Zero até Piraí e após Piraí rede para entrar em Campinas por São Paulo, já que a pista em uso lá é 33. Se houver a possibilidade, caso negativo, mantenha a rota. Trip 5557, o senhor solicita manter Upper Zulu 1-0 até Piraí, após Piraí Rebe, é, se possível, se não, mantenha a rota e quando possível direto no golpe. Sim, eu gosto de fazer. Na escuta. Trip 5557, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25, ordeno comigo. 25133.25, grata colaboração, bom dia, bom trabalho. Bom dia, bom voo. Obrigado. Salvador, bom dia, TAM 3601, informação Delta. Bom dia, TAM 3601, né? Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, via peso Luno 6 até Belo Horizonte, após conforme o plano. A decolagem da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 120.8, transponder 5420. Autorizado São Paulo, Congonhas 360, Arthur Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto 3, direto Pira Sinop. Decolada 10, curva à direita, saída Tael, Leda Bridge 120, controle 5420, transponder, TAM 3601. Correto, TAM 3601, chama para o push e acionamento. 302, Sam 3601. Autorizado, Sam 3601, Sam Tax. Beleza, Sam Tax, Sam 3601. Qual o Salvador na escuta do Alfa do Unicorn? Chega Alfa, Vita e Uniforme, é isso? Positivo, comando. É, autorização de rebote, pátio remota 3, para a posição pátio 1, Singer 7, por favor. Alfa, Vita e Uniforme, autorizado, inicie o reboque. Chama para ingressar no pátio principal. Ok. Acessar 3601. Uno 80 a bordo, 1346 Galeão. Tá 3601, táxi à direita, ponto de espera da 10, 1895 a torre. Táxi à direita, no ponto de espera, 1895, tá 3601 no bordo. Salvador, bom dia, tá 3601, tá próximo. Tá 3601, bom dia, autorizado a alinhar e decolar 10, vento de 090 graus com 8 nós. Tem horário de decolar com 0, tá 3609. Tá 3601, decolou aos 56, controle 120.8, boa noite. 208, boa, tá 3601. Controle Salvador, bom dia, tá 3601. Tá 3601, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, voa em Leda, após Leda Bridge. 360, direto Leda, Leda Bridge, tá 3601. Solo Salvador, Papa Romeu, Alfa Vitor Uniforme. Papa Vitor Uniforme, prossiga. Autorização de ingresso no pátio 1, FING, posição 7. O Alfa Vitor Uniforme está autorizado, prossiga para o gate 7. Ok, obrigado. Lima. Centro Recife no 251, alterno no 3325. Centro 3325, boa, Centro 3601. Boa. Eco Fox Lima East, bom dia, ajuste seus corredores, QNH Salvador 1-0 no 3, chame quando pronto para descida. Desce para oxigênio de tráfego, Fox Trot Lima East, e apresente autorizado rotatório, QNH 1-0 no 3. Solo Salvador, Papa Romeo Alfa Vitor Uniforme, término do reboque. Tente Alfa Vitor Uniforme, bom dia. Bom dia, obrigado. Confirme para controle. Pousa na 1-0. Autorizado. Fox Lima East. Salvador, mas mantive a Oceania do Unifono, está ciente da Delta, autorização para Guarulhos, portão 9. Oceania 2 Ciclones, bom dia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Tezulu no 6, até Belo Horizonte, após BH conforme o plano. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5437. Autorizado 360 para Guarulhos, pela Delta do Lucro no 6, Belo Horizonte, Bridge, Porto de Galdas. Decola da 10 com curva à direita, da El, Leda, Bridge. Controle de saída 120 decimal 8 e aciona 5437, Oceania 250. Chame para o push e acionamento, 6251 da Ocean. Camarada, graças a Deus. Ocean 6251, por gentileza, a partir de agora, chame a torre em 118.95 quando pronto para o push, ok? Camarada, torre 6257. 6251.